chegando na balada, curtindo o som envolvente. Cintura bem molinha, essa pegada aqui é quente. Se ligue meu DJ, toca esse som aí. As minis bandinhas pra descer e subir. E eu tô chegando na balada, curtindo o som envolvente. Cintura bem molinha, essa pegada aqui é quente. Se ligue meu DJ, toca esse som aí. As minis tão doidinhas pra descer e subir. A rocha que ela gosta. Dedinho na boquinha faz a rocha. A rocha que ela gosta. Barriga de tanquinho. A rocha que ela gosta. Dedinho na boquinha faz a rocha. A rocha que ela gosta. Se ligue meu DJ, toca esse som aí. A gatinha neguinha tá doidinha pra sentir. O swing da Bahia que chegou pra sacudir. E joga a mão pra cima, eu quero ouvir. A rocha que ela gosta. Dedinho na boquinha faz a rocha. A rocha que ela gosta. Barriga de tanquinho. A rocha que ela gosta. Beijinho na boquinha faz a rocha. A rocha que ela gosta. Barriga de tanquinho. A rocha que ela gosta. Beijinho na boquinha faz a rocha. A rocha que ela gosta. Barriga de tanquinho. Simbora! A rocha que ela gosta. Beijinho na boquinha.